sonho. When you gotta go, you gotta go. And so although you like to stay a little while, vem. Então vem cá, vem me dar a mão. Embarca comigo na viagem desse som. A mesma batida faz do meu seu coração. Feche os seus olhos relembrando o sonho bom. Como ir à lua, viajar sem direção. Entre as estrelas formando a constelação. Tocando as nuvens que são feitas de algodão. Voando bem alto eu vou ser na imensidão. A mente aberta e sem limites pra sonhar. A gravidade já não quer me segurar. O corpo é livre, leve e solto pra voar. Sobre o cometa seu cabelo bagunça. Parece que tudo é mais belo aqui de cima. Os anjos falam, cantam através de rimas. Enquanto me perco em seus olhos de menina. O amor mais puro toma forma feminina. Entrelaçados, nó e laço, me acompanha passo a passo. Nossa fuga pelo espaço, te quero sempre aos meus braços. Dançando ao mesmo compasso, com você no eterno abraço. Faz até parecer fácil, por você cê sabe eu faço. Planejar o futuro e relembrar o passado a seu lado. E em seu ouvido eu falo baixo um recado. Te amo e pra sempre vou te amar. Enquanto insisto pra você ficar. You gotta go, and so although you like to stay a little while, oh, you gotta go, and so although you like to stay a little while, já tem que ir, não fica mais um pouco. Esse sorriso lindo, cê sabe, me deixa louco. Você indo embora e eu fico no sufoco. Todo tempo do mundo a seu lado ainda é pouco. Não é história, eu falo e é verdade. Quando tô sem você o tempo vira eternidade. Solidão me mostra e traduz o que é saudade. Me deixa voar, mas me traz a realidade. Já te falei, cê sabe como é que é. Coração de malandro bate na sola do pé. Cê flagra, né? Então, daquele jeito. Mas sem você sinto aquele aperto no peito. E aí percebo e noto que desejo. Sente seu perfume, vem aqui me dá um beijo. Sua boca na minha boca. Nossa, era sonho. 4:15 da manhã, sonho cabreiro. You gotta go, you gotta go. And so although you like to stay a little while. Gotta go.